Quanto à escola, somente ele sabia onde, em Hogwarts, guardar a Horcrux, porque somente ele tinha explorado a fundo os segredos daquele lugar. E ainda havia Nagini, que precisava ficar junto dele agora, sob sua proteção, e não mais ser enviada para cumprir tarefas. Para ter certeza, entretanto, para ter certeza absoluta, ele precisava voltar a cada um dos seus esconderijos, precisava redobrar a proteção em torno de cada uma de suas horcruxes. Uma tarefa, como a busca da varinha das varinhas, que ele precisava empreender sozinho. Qual deveria visitar primeiro? Qual correria maior perigo? Uma velha inquietação ardeu em seu íntimo. Dumbledore conhecia o seu nome do meio. Dumbledore poderia tê-lo ligado aos Gaunt. Sua casa abandonada era provavelmente o esconderijo menos seguro de todos. Era lá que ele iria em primeiro lugar. O lago? Certamente impossível, embora houvesse uma possibilidade mínima de que Dumbledore tivesse sabido de alguns dos seus malfeitos passados no orfanato. E Hogwarts? Mas ele sabia que a sua Horcrux ali estava segura. Seria impossível Potter entrar em Hogsmeade sem ser detido e, mais ainda, na escola. Contudo, seria prudente alertar Snape de que o garoto talvez tentasse entrar no castelo. Contar a Snape por que o garoto faria isso seria uma tolice, é claro. Fora um grave erro confiar em Bellatrix e em Malfoy. A burrice e o desleixo deles não comprovavam que era uma imprudência confiar em quem fosse? Ele visitaria o casebre de Gaunt primeiro, então, e levaria Nagini. Não se separaria mais da cobra. E ele saiu da sala, atravessou o hall e se dirigiu ao jardim escuro onde jorrava a fonte. Em ofidioglossia chamou a cobra, que foi se juntar a ele como uma comprida sombra. Os olhos de Harry se abriram subitamente quando voltou ao presente. Ele estava deitado na margem do lago ao sol poente e Rony e Hermione o observavam. A julgar por suas expressões preocupadas e o latejamento contínuo de sua cicatriz, sua rápida excursão à mente de Voldemort não passara despercebida. Ele fez força para se levantar, tremendo, vagamente surpreso que ainda estivesse molhado até os ossos, e viu a taça inocentemente pousada no capim à sua frente, e o lago azul escuro pontilhado de dourado ao sol que se punha. Ele sabe. Sua própria voz pareceu estranha e grave depois dos gritos agudos de Voldemort. Ele sabe e vai verificar as outras Horcruxes. E a última? Ele já se pusera de pé. Está em Hogwarts. Eu sabia. Eu sabia. Quê? Rony olhava o boquiaberto. Hermione se ergueu nos joelhos, preocupada. Mas que foi que você viu? Como sabe? Eu ouvi descobrir o que aconteceu com a taça. Eu estava na cabeça dele. Ele está... Harry lembrou-se da matança. Está enfurecido ao extremo e amedrontado também. Não consegue entender como soubemos e agora vai checar as outras Horcruxes. Quer saber se elas estão seguras. Primeiro vai ver o anel. Ele acha que a Horcrux em Hogwarts está a salvo porque Snape está lá e será dificílimo entrar na escola sem ser visto. Acho que vai verificar essa por último. Ainda assim, estaria lá em poucas horas. Você viu onde em Hogwarts? Perguntou Rony agora se levantando também. Não. Ele estava se concentrando em avisar Snape. Não pensou no lugar exato em que está. Espere! Espere! Gritou Hermione quando Rony recolheu a Horcrux e Harry tornou a apanhar a capa da invisibilidade. Não podemos simplesmente ir. Nem temos um plano. Precisamos... Precisamos ir andando, disse Harry com firmeza. Tinha tido a esperança de dormir, a expectativa de entrar na barraca nova, mas isso agora era impossível. Vocês podem imaginar o que ele vai fazer quando descobrir que o anel e o medalhão desapareceram? E se mudar o esconderijo da Horcrux de Hogwarts... Resolver que não está bastante segura. Mas como vamos entrar? Bem, vamos a Hogsmeade, disse Harry, e tentar pensar em alguma coisa depois de vermos qual é a proteção em torno da escola. Entre embaixo da capa, Hermione. Quero todos juntos desta vez. Mas não cabemos realmente. Estará escuro. Ninguém vai reparar nos nossos pés. O ruído de enormes asas batendo ecoou pelas águas escuras do lago. O dragão saciara a sede e levantara voo. Os garotos pararam os preparativos para observá-lo subir sempre mais alto. Agora, uma mancha negra no céu que escurecia rapidamente e, por fim, sumindo atrás de uma montanha próxima. Então, Hermione se adiantou e se encaixou entre os dois. Harry puxou a capa para baixo até onde foi possível e juntos rodopiaram e penetraram na escuridão esmagadora.